ponta Porã, tão distante ficou. Minha flor paraguaia, que sempre meus olhos por ela chorou. Eu seria feliz se eu estivesse agora nos braços dela e seu rosto a beijar. Mataria a saudade, meus desejos também. De emoção eu seria capaz de chorar. Se um dia nós casarmos, nosso amor não morrerá. Paraguaia, que sempre meus olhos por ela chorou. Eu seria feliz se eu estivesse agora nos braços dela e seu rosto a beijar. Mataria a saudade, meus desejos também. De emoção eu seria capaz de chorar. Se um dia nós casarmos, nosso amor não morrerá.